mas a vida não te dá. Devagar com meu skate, um dia eu cheguei lá. Eu não sei como se escreve, mas sei como se faz. Minha fé é meu escudo, pra tanto leve traz. Conceito se dissolve no mundo globalizado. Eu tô na fé, eu tô legal, menos um revoltado. Quem me conhece de verdade continua do meu lado. Eu tenho loucos amigos e não foram comprados. Mas o Brasil é o grande reino do yeah, yeah, yeah. Fala seu delírio, do grande vai e vem. Mas eu sou cabeça forte, melhor do que ninguém. Muito menos pior, o tempo prova quem é quem. Eu vim aqui pra vadiar, tomar uma breja com os amigos. Coletividade, todo mundo unido. Sangue bom é sangue bom, direto e reto sempre. Se tiver do meu lado, pode crer que é boa gente. Eu vim pra vadiar, tomar uma breja com os amigos. Coletividade, todo mundo unido. Sangue bom é sangue bom, direto e reto sempre. Se tiver do meu lado, pode crer que é boa gente. Perante ao povo eu não me acho, pois se sei o que faço. Hoje eu estou no clima, mas eu vim de lá de baixo. Aí, anos de trabalho eu não vou jogar no lixo. Me passa o microfone que esse aqui é o novo inimigo. Pensar é bom, mas o melhor é fazer. E se você não faz com a vida faz com você. Então, o tempo é rei, temos muito que aprender. O tempo é rei, o tempo é rei. Eu vim aqui pra vadiar, tomar uma breja com os amigos. Coletividade, todo mundo unido. Sangue bom é sangue bom, direto e reto sempre. Se tiver do meu lado, pode crer que é boa, gente. Eu vim pra vadiar, tomar uma breja com os amigos. Na coletividade, todo mundo unido. Sangue bom é sangue bom, direto e reto sempre.